eu nasci, que agora cresci, mas não posso ficar. Que um dia ao cair da tarde eu perco a coragem e posso chorar. O mundo tem muitas surpresas, cheio de incertezas, posso até te contar. Exemplos que me deixam triste, mas eu sei que existe, não posso fugir. Sei, minha vida é um espaço de tempo contado que não descobri. Posso estar vivo aqui hoje, amanhã muito longe, eu posso morrer. Sei, minha vida é um espaço de tempo contado que não descobri. Posso estar vivo aqui hoje, amanhã muito longe, eu posso morrer. Chega tardinha, na beira da linha, eu torno a pensar que a vida pode ser interna, mas nunca eterna, e me deixo no ar. E saber que não pedi pra nascer e nem pra morrer, mas isso é normal. Normal para quem não morreu e não entendeu o que eu sofri. Sei, minha vida é um espaço de tempo contado que não descobri. Posso estar vivo aqui.